nostalgia. A doce infância, a ausência do fel. E pro futuro ficar melhor ainda, levantai as mãos e entregai aos céus. O som da chuva traz nostalgia. A doce infância, a ausência do fel. E pro futuro ficar melhor ainda, levantai as mãos e entregai aos céus. Eu vou fazer uma prece pra quem quer chegar. Eu vou fazer uma prece pra quem quer lutar. Eu vou fazer uma prece pra você não esquecer de mim. Vou fazer uma prece pra gente ser feliz, como antigamente quando era pequeno, descobrindo a vida e passando o tempo, jogando bola descalço feliz. Mas há também quem pegava no batente com pouco motivo pra rir. Foi assim, entre espinhos e flagrâncias, que muitos se tornaram homens no final da infância. Aquele que soltava pipa, rodava peão, hoje sustenta a casa pra mãe e os irmãos. A garota que fazia o bem me quer, mal me quer, hoje carrega sua filha aonde estiver. Sem preparação bateu na porta, então atende. A responsabilidade chegou, daqui pra frente vai mudar, vai girar, vai ser outra história. Então enxugue as lágrimas, porque perde quem chora. O leite derramado traz a motivação. Lágrimas de felicidade trazem a inspiração pro ar, como vapor, boas vibrações. Cantar pro que ficou, as recordações. Enfrentar o futuro sem medo da derrota. Olhar pro passado, o alicerce da vitória. É bom lembrar do que passou até aqui, pra superação nos recompensar antes do fim. E o futuro se inicia no presente, então sejamos melhores com a gente da gente. É, com a gente da gente. Cai pro dia que vai nascer o amor, e só quem vai fortalecer. Quem entender, cantar pro dia que vai nascer o amor, e só quem vai fortalecer. Que alegria, que beleza, certamente que o nosso ouvinte, nesse instante, está um pouco feliz, porque não é tão difícil ser feliz, não é mesmo, basta para isso. Cantai pro dia que vai nascer, com amor, e só quem vai fortalecer. Quem entender, cantai pro dia que vai nascer, com amor, e só quem vai fortalecer.